3304, line up and take off. Runway 10, the wind is 110 degrees, 07 knots. Salvador, 9251, bom dia. 9251, bom dia. Guarulhos 360, copia? Copia. 9251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperzulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive de Poços de Caldas. Decola na cabeceira 10, com curva a direita, subida Dael, Leda, Bride, o transponder é 5501, controle em 120.8, cotejo. Aqui o autorizado 360, São Paulo, Guarulhos, autorizou no meio, direto Trivia e Poços. Decola com curva direita, Dael, Leda, Bride, 5501 é o transponder, controle em 120.8. O Gol 9251, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Vamos abrir. Salvador, é o Bruxo 81 na final do X-Ray, baixando travado. Bruxo 81, não tem contato visual com o campo? Ainda negativo. Ok, chuva leve sobre o campo, estima o teto de 1000 pés, 4000 de visibilidade. Informe quando visual com o campo. Bruxo 81. Bruxo. Imediato, quero que eu queira dentro? Livre de decolagem, 100 graus, 7 nós. Vitor, quilo delta. Salvador, é o 3259, boa tarde, para Lima, Curitiba, autorização. Tá 3859, autorizado para Curitiba, inicialmente nível 360, pela Aprazulu 21 até Sorocaba, após direto Orana e após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é o 5462 e o controle em 120.8, cotejo. 3213, 60, Cruzulu 21, Sorocaba, Orana, decolada 10, pela direita, Árvore Elefa, 5469, controle 201, 3259, aqui no botão 3. Tá 3859, correto, cotejamento, tá livre o... perdão, chame para o pushback, acionamento no botão 3. Maravilha. Solo trip 5221 para o táxi, com 62 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Montes Claros. Livre o táxi, via parte 1, no Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 1895. Tenha um bom voo, bom dia, o 352, 21. Livre o táxi, ponto de espera, chama lá 1895, boa. Bro, boa, eleva o departure. Fly level 330, 360. 360. É, 362, Abra Elefa, 3304. Controle Salvador, bom dia. Passando o Vitor pelo Delta, decolou a cabeceira 97, corredor Axé, 1000 pés. É 1000 pés nos corredores, reporte passando o farol da barra, Vitor pelo Delta. Reportarão o farol da barra, Vitor pelo Delta. Confirmando o teto em 800. Ok. Em livre pouso, 120 graus, 7 nós, pista molhada, Bruxo 81. Livre pouso. Torre Salvador, bom dia, 35221, ponto de espera pronto. 5221, visual contrato na curta. Afirmo. Que observe o pouso do mesmo, após ali mantém. Após o tráfego, a Lima tem 3522. Gol 1888, teto agora de 800 pés, visibilidade de 4 mil metros. 1888. Qual é a visibilidade para o gol 1888? 4 mil metros. Chuva leve ainda? Vou indagar a torre. E vamos ver se me ficou aqui também a chuva. Obrigado. Delta, prossiga. O Delta mantém a regra de voo visuais, reporte nas imediações de Itapuã, informa o teto agora de 800 pés, visibilidade de 4 mil metros, com chuva leve no aeródromo. Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Na liberando a direita, voltar para o cruzamento do colchão. Radial 265, 265, estabilizando a radial 265, a sua sessão será só aí depois da lateral de caixa prego, caso haja falha de comunicações. Vai manter para 265 e após caixa prego, estou autorizado a ascensão ao nível 105. 20 kV Delta. Afirmativo. Gol 1888, a torre confirma chuva leve sobre aeródromo. Porém, o teto permanece 800 com 4 mil de visibilidade. Gol 1888, agora sim. Departure is on 3304. Go. Any chance telephone? We're clear. Roger, clear telephone on 3304. Autorizado cruzamento, táxi também escuta até o pátio militar. Pode estacionar a frequência livre. Vamos manter a nossa escuta até o pátio militar. Autorizado. Sim, 2000 autorizado no final LS. 2000 final LS, 1888. 5 kilo delta, ascensão nível 105. Informe estimado para pouso em GQS. Sente. Entendido? Trip 5414, confirme. Não, confirme, ela chamou? É o TAN 3663, vamos para o 602. O TAN 3663, livre posicionamento no 2, chama para o táxi, com altímetro no 0 ou 3. 3, chama para o táxi, TAN 3663. O teto estimado agora de 800 pés, visibilidade 4 mil metros, operação instrumento com chuva leve. Matheus, está em contato radar serviço de vigilância, 35414, agora 38 milhas para Mari. Olha, 35221. 35221, contato, suba e mantenha nível 200. Subindo para 200, 5221. 3304, contact now, receive center on frequency 128.8. Receive center 128.8. Have a good day, 103304. Bye. Até o Pomposo. Valeu, vocês também, obrigado. Falamos mais tarde. Estabilizado no ILS, gol no 888. Chame agora a torre, 118, desse 195. 182, bom dia, sem identificação, desça via até 5 mil na chegada à área, guarde LS X-Ray, ajuste no 093. Salvador opera instrumento, teto de 800 pés, visibilidade 4 mil metros com chuva leve. Excelente, obrigado, teto até 5 mil via chegada à área, e também das pessoas que copiaram a informação aqui, se possível autoriza a dona. Inicialmente TAP. Gol no 982. Proitado. Chame torre 11895, Mike Eco Delta. Delta, informe na vertical do farol de Itapuã. Ok, reporte na final da 35, ok? Sobre o litoral na final da 35. Já tem contato visual com o campo, confirme? Afirmativo. Ok. Aí o que a chuva tá mais forte ali no setor da 17. Para o táxi até 3663 com 183 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 4 horas Galeão com o PB? 183. 183, ok, livre o táxi à direita no ponto de espera torre 1895. Bom voo, bom dia. Obrigado, 1895, ponto de espera, tá? 3663. Uno 982, desse mantenha 3000. Autorizado 3000, Uno 982. 150 com 02. Nível pouso. Para descida 3514 14. Esse mantenha 5000 3514 14. Já liberar a descida até 5 mil pés, 35414. 63 no 1, coordenal 360 Guarulhos. É o Ocean 63 no 1? 63 no 1, autorizado para Guarulhos, inicialmente no nível 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva direita, cumprindo a princípio a subida da EL até a posição Leda com todas as suas restrições, e após voa direto para Bridge. O transponder é o 5507, o controle em 120.8, cortejo. Guarulhos 360, Guarda 10, curva direita, Del, Leda Bridge, cumprindo todas as instruções. 5507, o responder, 1208, ao controle. O 6311, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. Salvador, bom dia, o 1888, de pronto. 1888, bom dia, taxina Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa Juliette para 04, 1888. Pode prosseguir então direto para a interseção lá no FAT 4. E ao livrar a pista, atenta ao follow-me, que atenta ao veículo follow-me. Afirmativo, vou prosseguir para o FAT 4, presta atenção, cara atento, mas eu estou pegando. Chama lá, 925. Visibilidade 4 mil metros, com chuva agora leve no aeródromo. Pelo Delta, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8. 1288 é o tempo da Recife, mas é. 982, desse mantendo 2000 após ITAP Voz Duna para o final LS. Até 2000 autorizado após ITAP Duna, certo. 35414, desse mantendo 3000. 43000, 35414. Papai Romeu, Romeu Eco Vitor, desça e mantenha, 4 mil. Para 4 mil, Romeu Eco Vitor. Bom dia do Gol 073, por gentileza, saída prevista para Porto Seguro. Bolo 073 para Porto Seguro, Dael Leda após direto, ok? Sua copia, 340 para Porto Seguro? Confirmo, copia. Ok, o Gol 073, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, a rota direta. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, até a posição Leda, com todas as suas restrições, e após voa direto para o destino. O transponder é o 5512, o controle opera em 120, decimal 8, quanto é? 340, a rota direta. Cola da 10, curva direita, perfil da saída da EL, EL Leda, voz Leda direto, seguro. Transporte 5512, controle 120, decimal 8. Correto, Gol 073, chama para acionamento. Prossiga aí conforme instruções do follow e estacionar a frequência livre. Mike Eco Del, Solos 38. 0 para o 200 até 1 para o 0, informação. O Sané 6250, aciona a identificação, desse mantenha 5 mil na chegada a Mari. Ajuste no 013, aguarde final do ILS X-Ray. Salvador opera instrumento. Teto de 300 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva leve. Gente, desce para 5 mil então, né, na chegada a Mari, chané 62. 3663, pode voar, Dael. Autorizado. Dael, 3663. 5414, inicie redução para 200 nós. Redução 200, 35414. Rotativa 9251, 3 horas e 55 de autonomia, Tana Galeão, nosso PAD 179. 179, 3h55 e Galeão, tá livre o táxi, via pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro 10, 13, quando pronto a torre em 1895. Pátio Uno, Índia, até o ponto de espera, 18h lá, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 1859, correção, pushback, treinamento, botão 3. Tá 3859, bom dia. Coordenando para a equipe solo, após o Boeing da Gol taxiar sua cauda, está autorizado seu pushback, chama para o táxi. Volta autorizado. TAM 3663, controle? Salvador. Nível 340 agora indisponível. Confirme nível 320-360. 360-363. Gente, então vou submanter nível 360 agora, reautorizado pelo centro, e vou direto no rumo de bridge. Subindo ao 360 no rumo de bridge, 3663. Controle, 5221, solicita nível final 180. Agilizando, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Vento variável com 2 nós. Ali decola, agilizando, 925. Lip 5221, submantém nível 180. 180, 5221. Gol no 982, completo final, chame torre 118, decimal 95. Estabilizado LS, 1895, 1982. Trip 5414, desse mantém 2000, autorizado final LS. Para 2000, autorizado LS, pode ter estabilizado Trip 544. Romeco Vitor, desse mantém 3000. 3000, Romeco Vitor, de Matheus. Padrão na 0, na 3. Padrão na 3. 982, 2 milhas para o externo, machado checado. Diego no 982, reporte quando visual com campo. Pista molhada, sem chuva, vento calmo. Sente, reportará visual. Na 251 decolou os 44, chama o controle. Voo. Douro, 61, 63, 1 da 8 para pushback também. 63 no 1, siga instruções da equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Para o táxi, 63 no 1. 19251, contato, submantém nível 360. Para o 360, Gol 9251, pode ir direto, Lenda? Autorizado. Autorizado, Lenda, 925. Chame Recife agora, frequência 13325, alterna 125, decima 1. 3325, 251, tá? 3613. Trip 5414, complete final LS, torre 118, decima 195. 1895, trip 544. Romeco Vitor, decima 2000, autorizado final LS. Romeco Vitor, para 2000, autorizado LS. Oxané 6250, inicia redução 1909, desse mantenha 3000. 1909, 3000 pés, Oxané 6250. Trip 5221, chame Recife agora, frequência 128, decima 8. Vou chamar Recife 1288, 5221. Torre Salvador, bom dia, 3259 da Tampa, espera pronto. É 3859, condições de alinhar e decolar sem parada? Tem mantido. Precisando alinhar e decolar, pistão 0, frente, variável 29. E decolar sem parada. Livro aberto, cara. Vou no 982, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Reportará essa Juliette. Travado, trip 5444. Fiz o trip. Cortaremos. Valeu, Roberto. Vitor, em continuidade, está operando o instrumento. O controle prossiga. É o Roberto Vitor, em continuidade, está operando o instrumento. Firmo. Permanece ainda segunda torre, 300 com 4000 com chuva leve. Ah, pode ser. Avistou meu pé, strip 5414. Strip, corretor ligado, pista. Autorizado, pose, pistola 0, trip 5444. Close 48. Chame o controle. Chamando o controle, obrigado. Até mais, tá? 3859. 5, limite ao localizador. Queda 0 no 5, limite localizador, acho que não é 62. Tá bem na entrada eco, tem um buraco que tá soltando material, já tem várias pedras ali. Gente, obrigado pela informação, iremos contactar em freio. 59, passando 2000 pés. 359, contato, submantém nível 360 na cidade da Árvore Elefa. Árvore Elefa, 360. Alguma possibilidade direto ao Árvore? Autorizado direto ao Árvore. Obrigado, 3859. Oceania 6250, desse mantenha 2000. Repete, Oceania 6250. Oi, Juliette, portão 05. Juliette 05, prazo. Romeu Covito, chame torre agora, 118, decimal 95. 1895, Romeu Covito. Xanamé 250, direita agora na Pro 70, reporte estabilizando o localizador. Direita 070, vai reportar localizador, 6250. Agora com 20, alternando pelion, tá visual com gol, pra ingresso no pátio. Gente, após o parqueamento do mesmo no 05, prossegue o táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo, Xané 63 no 1. 295 no 0 no 3, após o parqueamento do gol no 5. Bom dia, até a próxima. É o Eco Vitor. O Eco Vitor, bom dia. Pista molhada, sem chuva na vertical, vento variável com 2 nós, reporte visual. Eco Vitor, tem que reportar visual. No 4, bom dia, táxi via Alfa. E mantém a posição em seu táxi via Juliette, aguardando para o ingresso. Táxi via Alfa, mantém a posição de Juliette para o ingresso. 5, 4, 25, no chama Recife agora, frequência 13325, alterno 25, decima 1. 3325251, muito obrigado, boa noite. 54 no 4, após a passagem da aeronave da Avianca, ingressa Juliette, parte 3, atentou o sinalizador. Após a Avianca, ingressa Juliette, parte 3, já está visual como parqueador. Estabilizado no ILS, Oceanair 6250. Gente, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 118-95, 14, Oceanair 6250. Eu e pouso 90, Romeu Covito. Via torre de Salvador, Oceanair 6250, uma milha e meia. Oceanair 6250, reporte visual com campo, pista molhada, porém sem chuva na vertical, vento variável com 2 metros. Vai reportar visual, Oceanair Bom dia, 63 no mundo, Oceanair visual, coronado, Oceanair Camiseira, tá pronto. Oceanair 63 no mundo, mantém. Ó, aeronave seguinte. Gente, vai manter a posição então, 63 no mundo. Para o controle, prossiga. A 3896, tendo identificação, autorizado descer 5000 na chegada a Mari. Ajuste 1013, aguarde LS, X-Ray. Opera instrumento. O teto, segunda torre, 300 pés, com chuva leve. E pista, chuva leve, teto de 4000 pés. 4000 metros, confirmando. Tá 3896. É o pátio para encontrar da parte da Aerostar? Aerostar, conhece o aeródromo? Sim, ótimo. Prossegue então táxi via Alfa e aguarda para ingresso no pátio principal. Via Alfa, aguarda para ingresso no pátio principal, como é que é? É 0-3-2-5-9. As comunicações estão 3859. What? Já começa. Obrigado. O Romeu Eco Vitor ingressa no Juliette, pátio principal, e no través do portão 09 vai ficar atento a uma viatura Follow Me e vai segui-la via Lima. E na Mike prossegue comigo até a Quebec, ok? Na Quebec chama para o cruzamento. Eu começo a ver como é que vai estar no pátio principal via Juliette, através da posição 09, vai seguir a viatura Follow Me, após uma máquina de curta até o cruzamento da Quebec. Afirmo. Só na aproximação. Na 3259, chama Recife agora, na frequência 1288, está restrito ao nível 320 para a nossa subida. 288, 320. Nível 50, solo 57, chama 121, na decimal 9. 121, decimal 9, consola, chama 6250, consola. Bom dia, Solo de Salvador, Xané 6250, de Bruna Suicura. Xané 6250, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, da Xané 6250. Xané 6250, desse se mantém agora 3000. Abre a porta, táxi. Boa tarde, abrir. Decimal, decolou 59, chama 120, decimal, último voo. 208, obrigado, bom trabalho, bom dia. Confirma chamando solo? Bom dia, 6311 da Chané, cruzando 2000, Dael. Chané 6311, bom dia, contato radar na decolagem, perfil Dael Lida Bridge, nível de voo 360 autorizado. 360. Alguma chance de voar Leda da presente, 6311? Afirmativo, Leda da presente. Grato, Leda. Romeu, Eco Vitor autorizado, cruzamento 9735 até Aerostarna, me escuta até o corte. Do Gol 973, está com 187 a bordo, 32 horas e 35 até Aracaju. Gol 973, só um instante para iniciar o táxi, devido ao VOR está fora, iremos modificar o perfil da saída, só um instante, por gentileza, coordenação com controle. Bono 073, em virtude do VOR fora, o perfil da saída agora será decolagem na 1-0 com curva direita, o perfil da saída de Iner, Uno Alfa. Iner, Uno Alfa. Afirmo, de Iner, Uno Alfa e após, para interceptar pelo esqui 50, o Gol 073. De Iner, Uno Alfa da 1-0. Correto, táxi autorizado via parte principal, Índia. Ponto de espera, torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. 0 no 2, Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu, mais de 1 reais, mais para a copa. Juliette, Mike, bom dia, só me confirma o pátio que encontras? Estamos no lugar da Aero, tá? Ele está confirmando a decolagem da 1-7. Gente, número 2 para a Copa, é só um instante, o Mike Juliette, Mike. Do bridge da presente, Oceana 6319. Ah, do bridge, 6319. 896, desça para 2000 pés, autorizado LS, X-Ray, pista 0, reporta no localizador. Descendo 2000 pés, autorizado LS, pista 3296. dia, o gol no 073, ponto espera zona 0, tá pronto. Gol no 073, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável 3 mais. Autorizado a alinhar e decolar no 0, no 073. Júnior, pegou no 073. Alguém chamou o solo pra cópia? Gente, só um instante, o número 3 para a cópia, o Bruxo 81. Senta. Quilo Serra Lima, só me confirma o pátio que encontras. O Quilo Serra Lima, só confirmando, o VOR de Salvador encontra-se fora. Porém, a solicitação do controle é confirmar se mesmo assim você teria condições de prosseguir com o perfil da saída coral. Então autorizado para Sierra November Foxtrot Tango, nível uma centena, decola da 17 com curva direita no perfil da saída coral e após coral conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona 5535 no transponder. 3 decolou no perfil da Diné, 19. Bom dia, voo no 073, contato radar, sobe ao nível 340, cedo Diné, 19. 3340, Dinão no Alfa, no 073. 1895, ajuste no 02, agora um bom voo. 1895, completa final, 2-1895, bom pouso. 2-2-5-3-2-2-5, obrigado. O Chané 6311 chama o centro Recife, frequência 251, secundária 1-3-3-2-5, bom voo. 251-3-3-2-5, obrigado, bom dia, até a próxima. Cuidado, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo, pista parcialmente molhada. Gente, autorizado, pouso, tá 3296. Zulu 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5516 no transponder. Mike Juliette, Mike correto, no, na Aerostar, só me confirma o PLB? Ainda não tem problema. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, transferem agora a torre 10895, confirmando com a mesma PLB, o ajuste 1012, um bom voo. Na escuta. Confirmando o VOR de Salvador, encontra-se fora. Porém, tenha condições de prosseguir após a decolagem da 1-0 no perfil da saída coral. Ciente autorizado então para Sierra Bravo Lima. Sierra Nível uma centena, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral conforme rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, a torre em 1-8, decimal 9-5 e aciona 5-5-0-5 no transponder. Voe direto por seguro da presente. Direto por seguro, voo na 073. E táxi até a cabeceira 10, prossegue ingresso e decolagem a partir da interseção hotel. Porta para o cruzamento, Bruxo 81. Táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 300, confirme? Confirma. Como coordenar o 300? Positivo, tentaremos. Obrigado. Para a torre 10895, para o taxiamento via pista até a cabeceira. Estou no táxi via pista, reporte alinhado para o nosso cabeceiro no zero. Autorizado 300. 300, obrigado. Sierra, bom dia, informação Oscar, só me confirma o pátio que encontra se a pista que decola. Informação Oscar, entra o governo do estado, pátio 4, na 1 no centro. Gente, só confirmando, o VOR de Salvador encontra-se fora, porém o senhor tem condições de prosseguir no perfil da saída Coral e após corrigindo, o senhor vai para Maceió, confirma o destino? Maceió. Tem condições para eu seguir no perfil da saída PUCA? Gente, autorizado então, Salvador, prosseguindo para Maceió, nível 230, decola da 107. Só me confirma por gentileza, o senhor prossegue decolagem da 107 ou prossegue táxi até 10? Gente, 107 então, decolagem 107, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju e após prossegue conforme rota até Maceió. Controle 120.8, torre 118.95 e aciona 5517 no transponder. Eco Papa Serra, correto, já possui POB? Dois no POB. Para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere em 118.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Tango, Golpe, Alfa Tango. Patango Golf Alfa Tango, bom dia, informação Oscar, só me confirma o pátio que encontra-se, a pista que decola. Pátio 3, decola da 10. Sim, só confirmando o plano Yankee para Barra Grande, nível 080. Afirmo. Sim, e última informação, o voo de Salvador encontra-se fora, tem condições de prosseguir no perfil da Coral após a decolagem da 10? Afirmativo. Sente autorizado então para Barra Grande, o nível 080, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5551 no transponder. Sente autorizado 080 para Serra Índia, Romeu Índia, saída Coral, após Coral conforme o plano, transponder 5551, controle 120.8, já pronto acionar. Livre acionar no pátio 3, a porta para o táxi, o Golf Alfa Tango. A porta era para o táxi, o Golf Alfa Tango. Bruxo 81, contato radar sobre o nível de voo 100 na saída Coral. Voo 983. Voo 983, informação Oscar, Guarulhos, nível 360, pronto, copo? Copia. Só confirmando, o VOR de Salvador encontra-se fora. O senhor tem condições de prosseguir no perfil da saída da EL após a decolagem da 10? Afirma. Sente autorizado então Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5530 no transponder. 360 autorizado Guarulhos, decola da 10 com a direita, saída da EL, Leda, intercepta Bridge, Pesulo 16, rota conforme. Controle 1208, 5530, transponder, voo 983. Voo 983, correto, portão 5, chama pronto, espera acionamento. Chamará pronto. 100 na saída Coral. Saída Coral, sobe para 100, o Bruxo 81.